sentado numa cadeira de aço enferrujado e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que tivesse esquecido a danada naquela hora. Era seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, é uma saudade. Garçom, joga essa lata fora. E esse é sucesso, vim! Vou beber que a mata tá difícil. Portal do La Rocha, o Playboyzinho. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim a viver. E outras bocas foi desencanando, coração quase pago e tanto sofrer. Eu fui de pobreza pra poder tentar te esquecer. Toma sua cidade! Sentado numa cadeira de aço enferrujado e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Gente, tivesse esquecido danada naquela hora. Bebendo seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, é uma saudade dela agora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Garçom, joga essa lata fora. Da fora.